Naquela época não era 3247, naquela época era 247. Né? Você ligou para a Dimoveski, distribuidora de imóveis limitada. Após o sinal, deixe seu recado. O telefone, pô. Esqueci de falar o telefone.